As pazes, quem disse que eu quero que me perdoe? Quem disse aí que eles são capazes? Com tudo que eu digo, eles se doem. Não vão ter um pedaço de mim, vocês não vão ter meu sangue. Nem quando eu der meu sangue, falamos, agimos assim. Coração blindado igual um tanque. Estamos na guerra, se renderam, criamos caminhos, se perderam. Tipo um rato querendo queijo, mas não conseguiu sair do bombeiro. Sorri em geral, vai sorrir contigo. Se tu chorar, vai chorar sozinho. Antigamente eu andava em bloco, hoje é muito menos de sete que eu confio. Me reciclando dos destroços. Depois de tudo eu saio ileso, se tem uma navalha no meu pescoço, eu fico tranquilo, é o meu barbeiro. Juraram amor à prova de balas, vazio com um furo no copo d'água. Agora o dinheiro vem com a rajada, eu sou Deus da guerra, te devo nada. Crack. Eu caminhei com a luz do sol, iluminei igual o dia. Eu vi o amor virar o mal, e mesmo assim não me escondia. Covardes, falo pros covardes, que suas vontades não ferem quem tem fé. Covardes, falo pros covardes, que suas vontades não ferem quem tem fé. Um dia longe da net, não bota a cara, eu não gosto disso. Vivendo a vida real, fudendo com a mina que eu nem sigo. Vários mandado no Insta falando merda, acha que eu não sei. Bom, inveja até o porque é porque eu fiz o que ele não fez. Tamo fazendo história, nossa conta as notas. Se nós tá no baile, a moral de ronca. Tô bolando outro plano, observo tudo de ponta a ponta. Deu tudo um ronda, fazendo a ronda, fumando essa carga de Barcelona. Baby, eu tô na mesma zona, agora ele sabe de onde eu vim. Que eu sou gigante, notas de fora são imigrantes. Aqui é somente brilhante, mas o kit ofusca é traçante. Escrevendo linhas igual uma aula, eles são estudantes. E nada é de graça, essa merda toda é uma troca. Faz a grana quem que trabalha. Agora que apertar minha mão, antes nem olhava na cara. Respondo com um sorriso amarelo só pra mostrar meus dentes de prata. É o Fai. Eu caminhei com a luz do sol, iluminei igual o dia. Eu vi o amor virar o mal, e mesmo assim não me escondia. Covardes, falo pros covardes, que suas vontades não ferem quem tem fé. Covardes, falo pros covardes, que suas vontades não ferem quem tem fé. O que cê chama de má influência, a gente chamava de escola. Crescer foi uma prova de múltipla escolha. O ódio enraizado, tu só vê cair as folhas. Querendo viver de algo que não me leve pra vala. Deus ouviu minhas palavras e fez geral ouvir minhas palavras. É tipo o voo das borboletas, onde só viam as larvas. Tentativa das nuvens de tapar o sol. Tu vê quem é passageiro e quem é astro. Tu vê quem faz barulho e ainda sai sem deixar rastro. Tu vê quem fala e quem é de fato. Agora que eu cheguei, tu me olha igual quem vê o fantasma no fote. Sigo sem medo de nada, como quem tem certeza da vida após a morte. Tu se assusta que eu não me emociono, eu acordo com meu próprio ronco. Eu sei tu não entende o que eu tô falando, tá tranquilo, eu não vou exigir tanto. Porque você teme que eu seja o maior, você finge, mas não é invencível. Morre de medo de eu chegar, agora é tarde, eu já dominei isso. Pode tentar me fazer recuar, até andando pra trás eu atiro. Melhor me tratar como inimigo, que eu miro tua testa enquanto tu olha pro